Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o turismo de compras, tão desprezado por muitos nos últimos tempos, que falava a respeito de valorizar o verdadeiro turismo, acabar com as compras no Paraguai, etc, etc, foi um dos focos principais do noticiário econômico nesta semana aqui na Tríplice Fronteira. Tudo começou no final da tarde de segunda-feira, quando surgiu a notícia de que o Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União uma portaria que determinava, entre outros pontos, a redução da cota de compras no exterior nas fronteiras terrestres do Brasil, dos atuais $300 para apenas 150, como era ali antes de 2005. A reação do turismo de Foz do Iguaçu foi imediata, com questionamentos a respeito desta medida e também protestos de que, se aplicada, esta medida representaria um duro golpe no setor turístico da cidade e provocaria uma onda de desemprego. Argumento mais do que certeiro, diga-se de passagem, e que evidencia a importância do público de compras para a hotelaria e os setores vinculados ao turismo receptivo na terra das cataratas. Felizmente, na manhã de terça-feira, veio a informação de que houve um erro técnico na publicação da portaria e o artigo que determinava a redução da cota estava incompleto e não deveria estar ali. A redução para $150 foi suspensa. Entretanto, em nota emitida no final da tarde de terça, o Ministério da Fazenda apontou que a partir de julho a cota de isenção de impostos será efetivamente reduzida para $150, o que nos dá aí um ano de prazo passadas as eleições para tentar reverter a decisão. Em paralelo, segue a dúvida em relação à regulamentação da lei dos free shops, que dispõe que em cidades gêmeas de fronteira, como é o caso de Foz do Iguaçu, será possível a instalação de lojas francas com isenção de impostos e cota de $300 mensais para quem quiser nelas comprar. O prefeito Reni Pereira, juntamente com sua equipe técnica, informou que está aguardando as instruções da Receita Federal, que fará esse tipo de regulamentação para elaborar a lei municipal necessária para o funcionamento das lojas francas em Foz. Até lá, segue a dúvida sobre como será o futuro do turismo de compras na região da Tríplice Fronteira, se com um insignificante $150 para compras no Paraguai ou na Argentina, ou então se com a possibilidade de somar cotas e gerar empregos e negócios também nas lojas francas que venham a instalar-se na terra das cataratas. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então o nosso site na internet, endereço aí para que você possa nos acompanhar ao vivo a programação na rede mundial de computadores. O site é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 26 de julho de 2014. Bom dia! Ministério da Fazenda anuncia para julho de 2015 a redução da cota de compras para $150 na fronteira. Estudo realizado pelo Observatório do Turismo de Foz do Iguaçu analisa a taxa de ocupação na hotelaria da cidade de 2008 a 2014. Nova lei do táxi é enviada à Câmara Municipal da Terra das Cataratas. Cassino Paraguaio foca ações de divulgação no mercado brasileiro. Festa do Colono terá caminhada na natureza próxima ao Parque Nacional neste domingo em Foz do Iguaçu. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11:12 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nesta manhã ensolarada de sábado. A temperatura neste momento é de 17 graus aqui no centro de Foz do Iguaçu. Mesmo com o sol, a temperatura não deve subir muito no dia de hoje não, porque temos aí uma massa de ar frio presente sobre a região sul do Brasil. E aqui Foz do Iguaçu, aí hoje pela manhã tivemos temperaturas bastante baixas. Para amanhã, domingo, a previsão é de 6 graus no início da manhã, máxima de 18 por volta do meio-dia, situação que deve manter-se ao longo das próximas 48 horas. Também na segunda-feira, a previsão aqui para Foz é de céu claro, poucas nuvens, mínima de 9, máxima de 20 graus. A partir de terça-feira esquenta um pouco, a mínima prevista para terça é de 12 graus. Também para quarta-feira, aí sim, a temperatura vai se elevando. Daqui até quarta, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, não há previsão de chuva aqui para a região de Foz do Iguaçu. E falando ainda de questões relacionadas ao tempo, mas, claro, a circulação nos aeroportos, o Aeroporto Internacional aqui de Foz do Iguaçu está aberto nesta manhã para pousos e decolagens, operações normais no aeroporto de Foz do Iguaçu, que daqui a pouquinho deve receber novos voos. O voo procedente da companhia, voo da companhia Gol procedente de Curitiba, que estava previsto para chegar às 11:10 da manhã, já está no pátio do aeroporto. A próxima chegada está prevista para as 11:56 da manhã, o voo 3169 da companhia TAM procedente de São Paulo. Depois, todos os voos previstos aí a partir do meio-dia, um voo da companhia Gol procedente do Rio de Janeiro, um voo da companhia Azul procedente de Porto Alegre, de Curitiba, e um voo da companhia TAM procedente do Rio de Janeiro. Estas chegadas devem acontecer aí na próxima hora e meia aqui no Aeroporto Internacional Cataratas. Já com relação a partidas, a próxima prevista, que já está aí com despacho aberto, é o voo da companhia Gol com destino a Curitiba, deve decolar às 11:45 aqui da região de fronteira. Também o voo da companhia Gol com destino a São Paulo, voo da TAM com destino a São Paulo, voo da Azul para Campinas e voo da TAM para o Rio de Janeiro. Todos esses voos já estão com despacho aberto ali no Aeroporto Internacional Cataratas. Vamos falar do trânsito nas rodovias aqui do oeste do estado do Paraná. A 277 continua com um movimento maior no sentido Foz do Iguaçu, tanto na Praça de Pedágio de São Miguel como na Praça de Céu Azul. Atenção ao pegar a estrada. E aqui no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, tenha muito cuidado também ao passar pelos trevos. Embora não tenhamos fila nem no trevo da Costa e Silva, nem no trevo do Charru, ali na rotatória da Avenida Garibaldi, o movimento em direção à Ponte Internacional da Amizade ainda é intenso. E na Ponte da Amizade, especificamente, temos aí registro de congestionamento para quem vai no sentido Paraguai e lentidão para quem está vindo do Paraguai em direção ao Brasil. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o movimento agora é intenso também. Temos fila na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Motorista, atenção ao fazer este deslocamento, até porque nos sábados e especialmente no período da tarde, o trânsito costuma ficar bastante complicado na passagem pela aduana argentina. Esteja já com os documentos em mãos para agilizar este procedimento de passagem. Na BR-469, movimento no sentido Parque Nacional do Iguaçu também é intenso. Atenção ao trafegar por essa pista. No Parque Nacional do Iguaçu, atenção aí para as informações a respeito da vazão nas cataratas agora. Quem for às cataratas do Iguaçu vai encontrar um cenário aí de 4 milhões e 800 mil litros de água por segundo. Vazão que é mais de 3 vezes acima do normal para esta época do ano ali nas cataratas. E realmente um espetáculo aí que merece ser visto por todos os visitantes aqui da Tríplice Fronteira. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Visitação gratuita aos moradores que apresentarem comprovante de residência, moradores aqui da região de Foz do Iguaçu. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:17, e o Observatório do Turismo aqui de Foz do Iguaçu divulgou nesta semana um levantamento com os dados da ocupação hoteleira na cidade no período entre janeiro de 2008 e junho de 2014. Em entrevista à CBN Foz, a diretora de Desenvolvimento do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Valéria Mariotti, deu detalhes a respeito do estudo. Acompanhe. Esses dados eles são recoletados pelo Sindhotel e pela DIH. E a Secretaria de Turismo, no âmbito do Observatório de Turismo, faz análise e comparação dos dados. Então, a gente pôde observar que nesse comparativo, a média mais ou menos se manteve até agora, E considerando que o número de leitos foi aumentando de 2008 até agora e vai aumentar ainda, então quer dizer, a gente pode considerar que a demanda também aumentou. Ainda que tenha se mantido essa média, porém, como existem mais leitos, a demanda aumentou também. Então, quer dizer, o turismo de Foz do Iguaçu vem apresentando um crescimento. No caso, no ano de 2014, quais são os percentuais de ocupação que foram apurados neste trabalho? Bom, até agora, né, até nesse mês que estamos na metade do ano, foi de 42,1% até o mês de junho, né? Tendo em consideração que a gente ainda tem 6 meses do ano, a média se manteve em comparação com os outros anos. Só que desse ano foi só até o mês de junho que foi feita a média. Então, mais ou menos, ela está se mantendo. Agora, no mês de janeiro, a média ela foi bastante alta, em torno de 68,5% nos 70 estabelecimentos pesquisados? Sim, foi bastante alta, até porque são os meses de férias, né? Então, existem as altas e baixas, né? Durante todo o ano, em janeiro, como é o mês de alta, ela dá uma levantada na média geral. Habitualmente, quais são os meses que vocês puderam constatar aí nesse trabalho de 2008 para cá, que são os de maior ocupação, além de janeiro, no turismo de Foz? Dezembro, janeiro, junho e julho, por conta das férias. O segundo semestre, habitualmente, ele é melhor efetivamente que o primeiro ou é apenas uma percepção que o mercado tem a respeito? Não, isso varia de muitos, são muitos fatores, porque, por exemplo, esse ano, na questão dos feriados, nós normalmente temos uma ótima ocupação nos feriados. Agora, a partir do mês de junho, todos os feriados vão ser no sábado. Então, possivelmente, esse fator vem abaixar um pouquinho a média nos próximos 6 meses. Porque, claro, não é a mesma coisa que quando você tem uma ponte, que é o que feriado é na quinta, ou na sexta, ou na segunda, né? Então, isso vai, eu acredito que vai fazer uma pequena diferença, sim. E até no primeiro semestre do ano, houveram vários feriados, houveram várias pontes, como nos anos anteriores. Então, isso, queira ou não, vai fazer uma diferença na média final. E um ponto aqui bastante importante que deve ser focado realmente é isso que você colocou com relação ao aumento da quantidade de leitos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque esse período que foi pesquisado, um período bastante amplo, né, de 6 anos, de janeiro de 2008 a junho de 2014, de lá para cá, vários empreendimentos aumentaram sua capacidade, novos empreendimentos surgiram, ou seja, a leitura que se pode fazer é efetivamente essa, de que mesmo que os percentuais, as médias de ocupação não tenham crescido de maneira substancial, mas que tenham se mantido, isso aponta aí um aquecimento da demanda para Foz do Iguaçu, tendo em vista que temos mais leitos para preencher hoje em dia? Com certeza, sem dúvida nenhuma, porque aumentaram muito o número de leitos e a média continuou, a média permaneceu, alguns anos aumentou um pouquinho, outros diminuiu um pouquinho, mas ela continua naquela média. Então, quer dizer, com o aumento de números, a média se manteve, isso quer dizer que aumentou realmente a demanda para Foz do Iguaçu. Este estudo foi feito no âmbito do Observatório do Turismo. Vamos até comentar um pouco a respeito deste assunto. Como funciona o Observatório do Turismo? Bom, o Observatório de Turismo ele foi instituído no final do ano passado, em novembro, ele foi oficializado. E ele está dentro da Secretaria de Turismo, em parceria com o Instituto Foz do Iguaçu, com a UDC, com o SEBRAE, e a gente recolhe dados, faz uma análise mais específica dos dados. Na verdade, a Secretaria de Turismo faz muitos anos que ela vem trabalhando com a recoleção de dados. Porém, com o observatório, existe uma nova metodologia onde os dados são analisados mais especificamente, a gente aprofunda mais esses dados. E possivelmente até o próximo ano a gente consiga trabalhar sobre a tutela da OMT. Nós estamos trabalhando para isso, para que o nosso observatório de turismo ele venha contar com o selo da OMT, o que vai dar mais credibilidade e uma nova metodologia, uma metodologia mais eficiente, que é utilizada a nível mundial. Então, para Foz do Iguaçu vai ser um grande ganho realmente poder trabalhar com um observatório sobre a tutela da OMT. Palavras de Valéria Mariotti, diretora de Desenvolvimento do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo aqui em Foz do Iguaçu, a respeito do levantamento que mostra a ocupação hoteleira no município de 2008 até o primeiro semestre de 2014. Entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 22 minutos e sobre a polêmica da redução da cota de compras para 150 dólares e do cancelamento dessa redução, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, Ivair Hoffman, falou sobre a portaria MF número 307/2014, publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União. Segundo Hoffman, a portaria diz respeito a regulamentação da chamada Lei dos Free Shops, que estabelece que cidades gêmeas de fronteira, como Foz do Iguaçu, poderão ter lojas nas quais turistas brasileiros e estrangeiros usarão cota de $300 mensais para compras livres de impostos. O que houve já em 2012, né, foi criada aí a Lei 12.723, que autorizava a instalação de lojas francas em cidades gêmeas ao longo de toda a fronteira terrestre brasileira. Então, essa norma agora do Ministro da Fazenda, a Portaria 307, veio a regulamentar esse assunto, né? Então, regulamentou as lojas francas, né, em fronteiras terrestres, que a partir do momento em que houver a implantação dessas lojas francas, o turista, né, ou seja, a pessoa que viajante que for para o exterior, né, esteja fazendo viagem internacional, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, ele vai poder fazer a aquisição de produtos aqui no Brasil também com isenção de tributos, tá? Essa isenção de tributos de $300. Então, na prática, nós temos agora uma isenção de tributos no exterior, para compras no exterior, de $150 e $300 a partir do momento em que essas lojas francas estiverem criadas, né? Então, essa pessoa também pode fazer aquisição aqui internamente de produtos também com isenção de tributos, né? Sejam eles estrangeiros ou produtos nacionais, de modo que, então, essa pessoa vai usufruir de uma cota de $450 a partir do momento em que essas lojas francas estiverem criadas. Essa regulamentação depende primeiramente ainda de uma, né, esse ato que saiu é do Ministério da Fazenda. Vai depender de um ato da Receita Federal regulamentando, detalhando mais ainda essa norma, né, e essa norma deve estar saindo já nesses próximos dias, né, bem em breve. E a partir desse momento nós teremos também a necessidade de edição de uma lei municipal que discipline o assunto, né, a localização dessas lojas, enfim, no âmbito municipal, autorizando a criação dessas lojas. Com essas medidas nós teremos condições de já, os empresários poderão então já aderir a esse regime para fazer, colocar em prática e fazer essas vendas então de produtos, sejam eles estrangeiros ou nacionais, a preços aí sem a incidência de tributos. Palavras de Ivair Hoffmann, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, sobre a portaria MF número 307/2014, que bateu na questão da cota, mas que regulamenta a questão dos free shops. Redução na cota que deve começar a valer a partir de julho de 2015, conforme esclarecimento emitido pelo Ministério da Fazenda na tarde de terça-feira. E a respeito deste tema, o prefeito de Foz do Iguaçu, René Pereira, está aguardando a definição de como será a implementação das lojas francas na cidade. Segundo o prefeito, uma das dúvidas quanto ao novo tipo de loja criado por lei federal é quanto ao conceito dessas lojas, se serão iguais ao free shop que existe na Argentina, por exemplo, ou se serão várias unidades espalhadas pela cidade. O debate está sendo acompanhado de perto pela administração municipal e também pela Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. No caso da prefeitura, houve uma reunião nesta semana com autoridades do Paraguai para o prefeito, se não for revisto o conceito previsto na portaria das lojas francas, o município pode até mesmo se transformar em uma espécie de zona franca, pois no documento não consta o número de lojas ou se as mesmas devem ser instaladas próximas à fronteira em área com acesso restrito. CBN Turismo. E situado no Shopping Del Este, ao lado da aduana do Paraguai, em Ciudad del Este, o Cassino Del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu, é o cassino mais próximo do território brasileiro. E pensando nisso, o cassino está focando suas ações no mercado brasileiro. O gerente de marketing da empresa responsável pelo cassino, Marcelo Adiala, conversou comigo nesta semana e falou um pouco aí a respeito dessas ações de divulgação. Temos 140 máquinas importadas dos Estados Unidos. Uma exclusividade que é da marca Aruse. Então, esta empresa, ela visitou a América Latina e nós temos máquinas com jogos exclusivos para a América Latina. Nenhum outro casino tem. Somos um casino bastante moderno, ele é um casino eletrônico. Temos máquinas multijogos. O sistema das máquinas é de voucher. Trabalhamos com dólar. E quem venha ao Cassino del Este, tenha a certeza que encontrará um lugar onde será bem recebido, com estacionamento controlado, atenção personalizada. Acho que é um dos poucos casinos onde, dos que eu conheço, onde um cliente ele é chamado pelo nome, nossos clientes frequentes, por exemplo. Existe uma familiaridade procuramos fidelizar nossos clientes e fazer que eles se sintam à vontade no tempo em que nos visitem. Uma coisa que é interessante de observar é que as pessoas que estão jogando nas máquinas, elas ficam tão à vontade que perdem a noção do tempo. Temos um serviço de transporte, o cliente só precisa chamar do hotel, a gente vai, procura e depois combinamos o horário para ele voltar. Mensalmente temos festas temáticas. Neste mês de julho temos a Festa Latina no dia 26 de julho, a partir das 21 horas. E estamos no primeiro andar do Shopping del Este. Aqueles clientes que queiram ir com carro, tenho a certeza que podem deixar o carro estacionado no estacionamento, que ele é controlado. E zelamos pela segurança, pelo bom atendimento. Também temos serviços de gastronomia, um excelente casino bar, drinks, pratos e um bom... o Casino del Este é um espaço bom para estar com amigos, para entretenimentos e, por que não, fazer negócios. Segundo o gerente de marketing, Marcelo Adiala, empreendimentos noturnos como o Casino são uma aposta também no sentido de diversificar a oferta turística no lado paraguaio da fronteira e ampliar as opções à disposição dos visitantes da região. Ciudad del Este pode, e nesse sentido os casinos contribuem com uma oferta turística para esse horário da noite. E especialmente o Casino del Este está nessa linha de não ficar limitando-se somente ao horário do comércio. Porque o entretenimento ele não tem hora. E é um setor que ele está crescendo. Particularmente nossa empresa, ela temos uma nova sala no Shopping Box, que é o que fica do lado do Casino del Este, onde temos uma sala para não fumantes, que é atendendo uma diferenciação da atual sala que temos hoje no Shopping del Este. A entrevista com o gerente de marketing do Casino del Este, Marcelo Adiala, está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. 11h30, vamos agora ao repórter CBN Rede Nacional. Já voltamos na sequência com a segunda meia hora do CBN Turismo deste sábado. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, tempo bom na fronteira, temperatura em elevação, mas ainda gelada em muitos pontos aqui da região. Estamos aí com os termômetros na casa dos 18, 19 graus, temperatura máxima prevista para hoje, inclusive. E as obras de transposição na BR-277 no cruzamento com a Avenida Paraná em Foz do Iguaçu não serão entregues dentro do prazo previsto, que era o dia 31 de julho. Um novo adiamento de 120 dias foi solicitado pela empreiteira contratada para a execução do projeto e foi o que confirmou em entrevista ontem aqui na CBN o engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem, Milton Podolak Jr., em entrevista ao programa CBN Foz, que você encontra no nosso site cbnfoz.com.br. Segundo Podolak, o pedido de prorrogação do prazo será analisado na próxima semana pela diretoria do DR. Ao invés de 120 dias, analisa-se que este prazo seja apenas de 90. O engenheiro esclareceu que essa postergação da data de entrega não implicará em custos extras para os cofres públicos. A obra encontra-se atualmente com 72% dos trabalhos concluídos. E de olho em popularizar o atrativo, a direção do Museu de Cera e do Vale dos Dinossauros, que são parte de um complexo em instalação na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu, próximo ao Remanso Grande, está investindo suas ações de divulgação junto ao público local da região de fronteira. Além de desconto de 50% aos moradores de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, a oferta inclui visitas guiadas com professores e trabalhadores da saúde na Terra das Cataratas. Além disso, alunos de escolas municipais que forem com os pais podem usufruir de gratuidades e descontos especiais. O pacote para conhecer Museu de Cera e Vale dos Dinossauros custa R$ 40,00 por pessoa. CBN Turismo. E Foz do Iguaçu recebeu no último dia 18 o 6º Encontro Regional de Turismo Rural, em paralelo com a Mostra de Turismo Rural do Oeste do Paraná, encontro promovido pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATER, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e também órgãos apoiadores. Cerca de 500 participantes de 50 municípios do Oeste do Estado estiveram presentes discutindo os rumos do turismo rural na região. Para Roberto Lolles, gerente do Escritório Regional de EMATER em Foz do Iguaçu, o encontro serviu de parâmetro para que os produtores rurais de Foz do Iguaçu possam unir-se e assim fomentar esta alternativa no destino Iguaçu. Ele conversou com Cristina Pinheiro. Acompanhe. Foi um encontro de um dia, né, na sexta-feira. Foi muito bom receber uma comitiva grande dos municípios aí. Nós recebemos aí esse evento, contamos aí com 22 municípios aqui da região oeste do Paraná. Os municípios que estão mais organizados para a questão do turismo, já estão trabalhando na questão do turismo. Então, é o 6º evento e receber aqui em Foz foi uma satisfação grande. A gente conseguiu fazer a contento. Claro que existe uma comissão organizadora, eu sou um dos membros da comissão organizadora, mas todos se empenharam, as instituições, principalmente as instituições que encabeçaram isso, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e do município, a Secretaria de Turismo, também bastante envolvida, a Fundação Cultural, e também pela EMATER também, que esse evento também é coordenado pela EMATER a nível regional. Lolles, eu conversava na última quinta-feira, eu conversei com o secretário de Agricultura, que é o Jorge Guaçu, Irineu Ribeiro, e ele falava a respeito desse encontro. Ele estava com uma expectativa muito grande de já sair de lá, assim, já bem norteados, já, né, com relação ao turismo rural aqui em Foz do Iguaçu. Questionava ele, inclusive, a respeito das estradas rurais também, né, que as estradas estão sendo agora passando por melhorias. Então, realmente, foi uma troca de experiência muito grande dos agricultores aqui de Foz do Iguaçu, que estão dando os primeiros passos com outros municípios que já têm o seu forte no turismo rural. Nós computamos aí a questão da participação do município de Foz do Iguaçu, foi muito forte, né? Foi 95 pessoas, tanto do setor do turismo como da atividade dos proprietários, dos agricultores, né? Empreendedores, interessados, universitários, estudantes estiveram participando, a universidade teve presente, colégio agrícola, enfim. Também ressaltar aí a importância da questão dos apoios da DEOP, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Coafaso, da Cressol como banco de crédito, é uma cooperativa de crédito da agricultura familiar. Então, todo esse apoio é importante. Esse evento, ele mexeu muito com Foz do Iguaçu, né? Porque o evento teve a parte de manhã, que colocou em contato a questão do agricultor com a realidade do Estado, dos programas de governo que está sendo desenvolvido em torno do turismo, né? Das experiências bem-sucedidas a nível do Estado do Paraná, tem muitas experiências positivas. E nós também tivemos a oportunidade dos melhores casos, estudos de caso que nós temos na região, também foram abordados. Tivemos a palestra do presidente do Contur, que coloca uma visão empresarial, quer dizer, começa uma aproximação maior entre os agricultores, as propriedades e a questão do setor de turismo, o trade turístico. E à tarde nós tivemos a visitação às propriedades. E quando a gente foi elencar o número de propriedades que nós temos no turismo rural aqui, é fantástico, sabe? A quantidade que nós temos. Só que isso estava desarticulado. Eu acredito que esse evento ele vai dar uma articulada melhor, ele vai fortalecer isso aí, porque está tendo um entrosamento maior. O evento proporcionou isso. Um entrosamento maior entre os setores, né? O setor público, o setor privado e os agricultores, os empreendedores. Tenho certeza que isso aí vai dar muito resultado para frente. Eu ia te perguntar justamente isso agora, né? Então, quer dizer que a partir de agora dá para a gente dizer que realmente, então, produtores rurais começam a dar os primeiros passos para fomentar, para incrementar ainda mais o turismo rural com a produção. Sei que um dos atrativos também desse encontro foi um café colonial oferecido, né, pelos produtores com os produtos produzidos aqui. Justamente, a gente procurou colocar os produtos ali, desde o café rural que tivemos de manhã, foi oferecido para os participantes, e a questão do almoço, então a alimentação com produtos do agricultor, né? Para a gente não ficar com produto industrializado. Então são produtos daqui do município de Foz, que foram colocados nas refeições, para realmente começar a fortalecer isso mesmo. E outro lado também é estimular também que os agricultores mesmo estruturem melhor na questão da organização. Porque essa é uma parte de um serviço que o agricultor pode fornecer. Ele faz normalmente, né? Ele fornece um almoço, um café da manhã, uma pousada rural. É claro que um evento desse maior aí já fica mais difícil. Ainda em Foz nós não temos ainda uma coisa bem organizada ainda. Mas já temos municípios que Matelândia, por exemplo, quando ocorre um evento, uma reunião da prefeitura, quem vai lá são os agricultores que vão organizar. um dos produtos deles. Então, é uma coisa que já virou, começou devagar e a coisa foi caminhando. Então, é mais uma coisa que precisa ser incrementada. Acho que os eventos aí, deixar de ser aquela coisa industrializada e que esses produtos sejam diretamente dos produtores. Acho que a partir de agora, então, o que falta também é que esses, os produtores, nossos produtores rurais, se organizem aí numa associação, alguma coisa assim, para que eles possam melhorar o turismo rural aqui. A prefeitura também tem que dar contrapartida em matéria, o governo do estado também, para incentivar isso. É, justamente, eu acho que entra todas as partes, né? Claro que o nosso grande foco aqui é a Cataratas, né? É a visitação a Itaipu. Os brasileiros gostam muito da questão do turismo de compra, existe cassino, existe duty free, né? Então tem uma série de atrativos novos, inclusive, aí. Então o turismo rural é mais um. Vem acrescentar, né? Ele vem acrescentar. Então ele acaba fortalecendo o destino, né? Foz do Iguaçu, ele acaba fortalecendo isso. E na verdade, cada um que vem, cada turista que vem aqui, ele tem um interesse, tem uma intenção, tem um grau de interesse. Com certeza uma parcela dessa prefere estar, fazer uma visitação numa propriedade. De repente ele estava fazendo, ele prefere ir numa propriedade do que no restaurante da cidade. Porque lá ele estava vendo uma cultura local, né, daquela comunidade, como vive a população rural. Isso cada vez mais vai ser fortalecido. Se a gente não se antenar com relação ao mundo, né, ao mundo moderno, nós vamos estar perdendo também, tá? Então é uma questão que precisa ser chamado atenção. Precisa que as agências também comecem a ver esse lado, a ver essa questão do destino, a questão dos outros produtos que existem, que tem. São as propriedades maravilhosas aqui. Essas, portanto, as palavras de Roberto Lores, gerente do Escritório Regional de Emater em Foz do Iguaçu, conversando com Cristina Pinheiro a respeito do 6º Encontro Regional de Turismo Rural, realizado no último dia 18 aqui na Terra das Cataratas. E uma opção de turismo rural para este fim de semana, para amanhã de manhã especificamente, é a Festa do Colono na Comunidade Rural do Aparecidinha, em Foz do Iguaçu. Juntamente com a festa, acontece a caminhada do colono a partir das 8 da manhã, com percurso de 11 quilômetros em área marcada por fazendas, pelo rio Tamanduá e também pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu. Trata-se da 10ª edição da Festa do Colono, como explica o diretor agrícola da Secretaria Municipal da Agricultura aqui em Foz do Iguaçu, Mário Carmo Soares. É a 10ª edição, né? Isso é muito bom, cada ano está aumentando mais a população, né? Apesar que marca um pouco de frio, né? Daí é importante para nós fazer uma caminhada, né? E estamos aguardando todo mundo ali. Essa festa é em homenagem ao Dia do Colono, né? O colono, só para restaurar um pouco a questão do colono aqui, esse pessoal veio de origem europeia, né? Veio para a região sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a nossa região, né? E o colono é um trabalhador rural, né? Que veio trazendo essas comidas típicas, os costumes, né? E isso até hoje a gente encontra no meio rural, aqui em Foz do Iguaçu, né? Que foi ali, no começo, a comunidade tinha uma parte dela ainda de madeira, né? Hoje está muito bonito lá, mas e preserva as características do campo, né? E com isso veio comidas típicas, a questão das frutas, verduras, né? Isso foi no século XIX que esses imigrantes europeus vieram para essa região e assim foram desenvolvendo, né? Aqui nós temos italianos, alemães, várias etnias que moram aqui, né? E principalmente essas duas, né? Que os italianos e alemães que colonizaram, os europeus que colonizaram a nossa região aqui. Com isso, foi escolhido o dia 25. Só que entre o município de Foz e Santa Terezinha, a gente tem uma flexibilidade em questão de data, né? Por causa que quem faz a festa é a comunidade, né? Nós entramos com todos os parceiros, né, para o desenvolvimento da caminhada. E essa caminhada, hoje nós já demarcamos, vamos demarcar definitivamente o trajeto dela ali, onde que qualquer morador, né, qualquer pessoa que vai ter acesso, vai estar demarcado todo o percurso ali que ele possa fazer a caminhada, né? No domingo agora, a partir das 7h30 da manhã, nós já estamos lá pronto para atender toda a população que queira fazer a caminhada e depois o churrasco por conta da comunidade, né, que vai ser realizado. E também lembrando que nós mudamos o percurso, foi mudado o percurso da caminhada devido à questão hoje para a gente caminhar e correr no calçamento, é mais difícil. Daí, praticamente 99% da caminhada vai ser na estrada de chão, né? Que é mais, mais gostoso de caminhar. Quem caminha sabe disso, que é mais macio, né? É mais tranquilo. É um percurso muito bonito, tem umas belas... nós vamos passar duas vezes por cima da ponte do rio Tamanduá, né? É um dos rios principais da nossa cidade, que nasce em Santa Terezinha e deságua no rio Iguaçu, próximo da aqui dentro do município de Foz do Iguaçu. Essas, portanto, as palavras de Mário Carmo Soares, diretor agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura aqui em Foz do Iguaçu, a respeito da Festa do Colono, que acontece amanhã, no período da manhã, ali na comunidade rural do Aparecidinha. E as festividades começam ainda no período da manhã, bem cedinho, com realização de missa, depois a caminhada a partir das 8 horas da manhã. Às 10 horas da manhã acontece a abertura oficial da festa, com a venda ali de produtos coloniais também, o almoço que será servido a partir de meio-dia, o custo do churrasco de 2,5 kg será de R$ 40,00, 5 quilos R$ 70,00, o arroz, salada, cada um dos acompanhamentos, R$ 2,00 será o custo desses acompanhamentos na Festa do Colono, que é organizada ali pela comunidade do Aparecidinho e também por agricultores de Santa Terezinha de Itaipu, que se unem aí nesta data para celebrar então a festa alusiva ao Dia do Colono. CBN Turismo. 11 horas e 46 minutos e o prefeito de Foz do Iguaçu, Renê Pereira, assinou na tarde de quinta-feira o projeto de lei que regulamenta as atividades dos taxistas e dispõe a criação de 49 novas concessões no município de Foz do Iguaçu. Em entrevista aqui à CBN ontem pela manhã, o presidente do Sindicato dos Taxistas, Marcílio Oliveira Martins, falou sobre o projeto que segue agora para apreciação dos vereadores. Atende porque, na verdade, a Foz do Iguaçu, a lei do táxi, ela vinha desde 1970. Vereadores, ninguém queria, na verdade, assumir o compromisso, porque é polêmico, né? Hoje, para você fazer uma lei, e principalmente a respeito do transporte, é muito polêmica. Depende, aí está o Ministério Público olhando, tem a Câmara, tem o prefeito. Então, quando você falava de lei, alguns vereadores até tentaram, antigamente aí, presidente da Sinditax, antigamente, tentaram até a resolver esse problema, mas quando encontravam as barreiras, eles recuavam, porque era difícil. Inclusive, o vereador Marino, nosso amigo, aí, quando eu disse para ele, Marino, nós vamos ter que mexer com a lei do táxi, camarada. E você é um vereador aí do transporte aí, teu pai aí foi um candidato dos taxistas, e você precisa nos ajudar nessa parte. Eu disse para ele, ó, ele disse, não, eu estou pronto para ajudar vocês. Eu falei, rapaz, vai abraçar um pau de espinho. Aí ele disse, não, eu estou aí para ajudar vocês aí e no que for preciso. E o Marino, o vereador Marino, um amigo nosso, vereador aí, então assumiu com nós essa responsabilidade e junto com a Fostrans, a doutora Soraya, a sessão jurídica da Fostrans, os vereadores, o Coquinho e vários vereadores aí que nos apoiaram na série. Foi quase um ano, viu? Foi quase um ano aí de polêmica, discussões, reuniões para tudo que é lado, porque aquela velha história, arrumava um lado, caía outro. Então foi polêmica, mas tá, agora está pronto, já foi assinada, os vereadores aí estão esperando a chegar na Câmara, né, para dar o ok final. O prefeito assinou ontem, Reni Pereira, que foi prontamente, nos atendeu, ele disse, Marcílio, tu precisa de um advogado e tu precisa de um vereador. Quando eu fui a ele, o primeiro passo foi ao prefeito, né, ao Reni Pereira, a respeito da lei de camarada, vão ter que arrumar a lei, arrumar a casa, porque está desde 1970 essa lei aí, e nós precisamos de ajeitar ela. Aí o Reni Pereira, o prefeito disse, Marcílio, você precisa de um vereador, e não viu aí o Marino, para nós ajudar, que conhece na área do transporte, e também tu precisa de um advogado. Peguei um advogado, mas aí foi longas datas, discussões, reuniões, mas chegamos à conclusão. Ontem, o Reni Pereira, o prefeito, nós assinou, e aí agora vou mandar para a Câmara, dentro de poucos dias, então vai estar funcionando a nova lei do táxi. E vamos repassar aqui alguns dos principais pontos dessa lei do táxi aqui para Foz do Iguaçu. Um dos pontos diz respeito também à questão das concessões, novas concessões de táxi? As novas concessões, na verdade, foi uma das barreiras muito difíceis, viu? Porque Foz do Iguaçu, ela estava assim, 1.200 habitantes por um táxi. Então, não tinha condições de entrar nenhuma vara a mais. Por causa da lei, que era 1.200 habitantes por um táxi. Tivemos que quebrar essa lei. Através do Marina, quebramos a lei, ficou 600 mil habitantes por um táxi. Então, daí cabeu 49 novos alvará para os novos profissionais que estão aí há 20 anos, até 25 anos, no ramo, sofrendo, trabalhando, noite e dia, e aí ganhando 25%. Então, na verdade, a alegria é para eles, né? Para Foz do Iguaçu também, porque a população de Foz do Iguaçu vai ter mais táxi, mais 49 novos alvará, e para os taxistas, né, que estão trabalhando de longas datas aí, a alegria deles é grande. Eu creio que a maioria deles estão ouvindo essa programação e estão tudo contentes aí sobre esta nova lei. Com relação até prazo da concessão, como é que vai ficar? É uma concessão que será concedida por 20 anos, depois renováveis, como é que fica? É 20 anos. 20 anos e depois renovável para eles, aí ocorre o seguinte, 20 anos e depois para eles renovar mais 20 anos, os seus alvará, aí tem os critérios, né? Não pode ter muito ponto na carteira, não pode ter muitas reclamações, que se ele ir para a lista negra, que muitos pontos na carteira, muitas reclamações, ele poderá, daqui 20 anos, não ocorrer a renovação para ele. Então, a lei arrochou. Arrochou para o transporte dos taxistas que vão assumir as 49. Também com relação a outro ponto que discutimos até na outra vez em que conversamos aqui na CBN Foz, a exigência de pelo menos 1% da frota para atendimento a passageiros com dificuldades de locomoção. Isso foi mantido? Como é que ficou? Para os cadeirantes, né? Foz do Iguaçu não tinha, né? Agora tem a lei, mas ela não saiu do papel ainda. Ela tem a lei, mas não foi colocada em prática. Não tem ainda os carros cadeirantes. E agora, dentro dos 49, vai sair, no princípio, dois carros, né? Um que vai no aeroporto e outro que vai, segundo a informação que a prefeitura me deu, o outro na rodoviária. Dois táxis cadeirantes, adaptados para cadeirante, para transportar, porque a reclamação era grande, vinha de longas datas, e tivemos que fazer a lei. Ir na Câmara, pegar o vereador e ajeitar aí para caber aí os novos cadeirantes aí que vai ter em Foz do Iguaçu. Definições, portanto, aí da nova lei do táxi. Agora, o prefeito, então, assinou ontem à tarde este projeto de lei. Tudo agora segue para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, não se espera que tenha muita dificuldade, até porque houve uma construção antes com os vereadores ali a respeito do conteúdo dessa lei do táxi. Na verdade, o primeiro passo foi a Câmara. Quando o Marino, nós ajudando aí a fazer essa lei, e as 49, então primeiro foi consultada a Câmara, foi levada a história para eles, então eles já estão, na verdade, esperando, né? Porque mais de ano aí, eles de vez em quando se perguntam, os vereadores, mas daí, não serve para nós ainda. Mas agora, quando chegar a lei, aí na mão dos vereadores, estão tudo esperando só assinar, e agora já foi, porque a principal assinatura é a do prefeito, né? Lei do táxi que será discutida então na Câmara Municipal, tão logo aconteça a volta do recesso. Lembrando que a Câmara está em recesso nesse período, né, nas duas últimas semanas aí do mês de julho, e depois em agosto ficará também um período sem sessões, até em razão de reformas que acontecem ali na Câmara Municipal, mas a expectativa aí de que já nesse mês de agosto, até o finalzinho de agosto, já esteja votado isso no Legislativo? Eu creio que antes. Ele disse que vai, em causas especiais como este, que já vem de longas datas discutindo a lei pronta, ele abre uma extraordinária, né? Ele já falou para mim ontem, que ele disse, Marcelo, fique tranquilo, que eu falei a respeito disso para ele, mas é a Câmara está em recesso. Ele disse, não, Marcelo, nós abrimos em caso como esse, extraordinário aí para os vereadores assinarem isso aí dentro de poucos dias. Eles vão assinar e aí esperar os 45 dias, que tem que ficar, né, 45 dias, aguardando aí no Diário Oficial, para depois, então, eles receber aí os alvará definitivos. Palavras de Marcílio Oliveira Martins, presidente do Sindicato dos Taxistas em Foz do Iguaçu, sobre o envio do projeto que institui a chamada Lei do Táxi em Foz do Iguaçu para a apreciação da Câmara Municipal. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir, no último bloco do CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira, inclusive com o stand-up do humorista Diogo Portugal aqui na fronteira. Um instante só e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 58 minutos, e os atrativos de Foz do Iguaçu foram destaque nesta sexta-feira no quadro de Malas Prontas do programa Mais Você, exibido pela Rede Globo de Televisão. uma família de Teresópolis, no Rio de Janeiro, ganhou uma viagem com tudo pago para a Terra das Cataratas, visitando pontos como as Cataratas do Iguaçu e Itaipu, sobrevoando também a fronteira de helicóptero, interagindo com as cataratas de barco e fazendo compras no Paraguai e na Argentina. A reportagem pode ser vista na íntegra no site do programa Mais Você. CBN Turismo. E neste domingo, às 8 da noite, tem a apresentação do humorista curitibano Diogo Portugal em seu espetáculo de stand-up solo Partiu Portugal. Será no Centro de Convenções do Iguaçu Resort, o antigo Golf Club, na Avenida das Cataratas. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 50,00 por pessoa e podem ser adquiridos no site okingressos.com.br. Outras informações pelo fone 3521-3400. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. E para quem gosta dos hits dos anos 80 que marcaram toda uma geração, hoje no Zeppelin Old Bar acontece a festa The Hits 80s, com os ritmos aí que marcaram esta década aqui no Brasil e também no mundo. No Woods Bar, sertanejo com a apresentação do cantor Thiago Brava. No Balinas Pub, também festa 80 e 90 dedicada aí aos ritmos que marcaram gerações. E na ONU Music Hall, música eletrônica na noite de hoje. Chegamos ao final do programa CBN Foz, edição CBN Turismo, edição deste sábado, 26 de julho de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.